Bem-vindos ao episódio 2 do BRCast. Hoje é um episódio especial. O Grilo está ausente. Ele foi para uma reunião com a Fada Madrinha e o povo do Shrek na Terra Encantada. Então, ele está fora. Mas tem dois convidados especiais hoje. Convidados, apresentem-se. Primeiro, o que ficou devendo da semana passada aí, o Marcos Camargo. E aí, galera, sou Marcos Camargo, último campeão nacional. E o Felipe Lima, um colega aqui da Poli, especialista em Modern. Fala aí, Felipe. Olá, pessoal. Meu nome é Felipe. Não tenho muitos resultados decentes em Magic, mas estou sempre acompanhando as coisas, principalmente Modern. O cara mais atualizado aqui. Bom, primeiro agradecer então os feedbacks do pessoal. Tem o Juan Pedro e mais alguém, que eu já vou ver quem é, lá no YouTube do segundo episódio. E também, quem quiser aproveitar, quando você estiver ouvindo isso, provavelmente já foi o pré-release, mas tem a revisão de Magic Origins lá no site, não deu pra subir no YouTube a tempo. Mas valeu pelos feedbacks, pelos conselhos. É o Ricardo F. Ricardo F, o MTG Cast vai entrar contigo, vai entrar em contato contigo aí sobre aqueles prêmios, porque só você e o Felisberto e o Juan comentaram. E acho que só você é elegível para os baita prêmios, hein? Três super incomuns. muito bem. Hoje a gente vai falar principalmente de controle com o Marcos, né? Tanto no Legacy quanto no Modern, como o Felipe como especialista. Mas acho que tem também um pouco de notícia sobre o resultado do torneio, alguns artigos e a votação do Hall da Fama. E falar um pouco de preços também. Então eu estou desvirado, vocês estão desvirados? Sim. Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast. Bom, vamos lá. Manutenção. Primeira coisa da manutenção. Felipe, você que alertou o pessoal lá no grupo do Magic para a votação do Hall da Fama. O que está acontecendo? Bom, começou, né, a questão da votação do Hall da Fama. Dessa vez, o pessoal não tem muitos favoritos. Tirando o Efro, obviamente. Mas agora, a grande novidade é que vai ter um dos votos, vai ser votação popular. Então, no site da Wizards, você pode entrar lá e fazer o seu próprio, sua própria eleição com até 5 nomes que você julga que merecedor de estar no Hall da Fama. E esse ano nós temos o Illidel, novamente, concorrendo com chances razoáveis. O brasileiro, né? Exato. Tem o Márcio Carvalho, ele é brasileiro ou português? Português. Ah, Márcio Carvalho é português, tá. Tô vendo a lista aqui, tem bastante nome, hein? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 28, 40 nomes, é isso? Sim, 40. São bastante. Tem que ter feito seu Pro Tour há mais de 10 anos. Eu acho que esse é o único... Acho que é o único jeito... Como chama? Pré-requisito para. Quantas pessoas são eleitas pro Hall da Fama cada ano? São qualquer uma que tenha mais de 40% dos votos. Tá. Independente do número. Geralmente são duas ou três. Certo. E ganha aquele anel bonitão. Deixa eu ver dos nomes aqui mais conhecidos. Tem o Samuel Black, o Paul Tion da Channel Fireball. Ele também transmite na Twitch, né? Muita gente assiste ele na Twitch. Principalmente quando tem o Holiday Cube. Sim, poxão, o stream dele é muito bom. Recentemente ele tem aparecido mais nos top 8. Nossa, e todos os nomes que estão aqui, obviamente, não estão no Hall da Fama ainda. Sim. Estranho, eu pensei que alguns nomes, tipo Gerard Fabiano, Stanislav Sifka. É que algum desses players a gente acompanha, por exemplo, o Gerard Fabiano, ele é mais tipo Star City Game, né? A gente vê muito ele na stream, mas não sabe bem da trajetória no circuito profissional, pro tour, etc. Eu também estranhei não saber que tipo, essas pessoas também não estão no Hall da Fama. Mas aí depois pensando faz sentido, tipo, elas estão em evidência, mas não completaram. Mas mesmo em Pro Tour, esses caras aparecem com frequência, o Martin Yuza, Tom Martel, David Ochoa. Mas é, também tem o que o Sam Black, se não me engano, falou, não lembro se foi o Sam Black, se foi o, foi o PV. Ninguém tem um resultado assim fantástico, absoluto, pro Hall da Fama. Ah, tá. Ninguém é super mega top, assim. Entendi. Praticamente o único lock é o Efron mesmo. E o Sam Black falou que ele até ficou triste desse ano ser a primeira votação, primeiro ano que ele é elegível, porque ele acha que ele não tem resultado suficiente. Ah, o Eric Foley que é muito forte, ele aparece com mais um, né, que aparece com bastante frequência nos resultados. Tá jogando há muito tempo. O que mais? Chris Fennell, não é muito. Craig Wesco, Jamie Park não tá. Caramba. Bom, qual Oi. Tem o Chuta Yasoka, que ele não tem resultado em Pro Tour, mas todo mundo fala que ele é um dos melhores jogadores do mundo, com quem vê ele jogar, mas por algum motivo ele não tem top 8. Ele tem dois, né? Um de times e um individual. E tem a questão do Saito, que ele foi eleito no Hall da Fama quando ele conseguiu. Na primeira vez que ele foi eleito, só que no mesmo ano ele foi banido por Stalin. Que é, o pessoal tava. Depois de ver muitos vídeos dele, falava que ele jogava devagar, ou fazia as pessoas, né? Atrasava o jogo. E ele foi banido, e se eu não me engano, ele voltou agora. Uau, esse é um baita é deck builder, né? Quem? Ele, o Saito. Sim, eu acho que sim, o Saito é um o maluco que fica postando deck, lista de deck o tempo todo no Twitter, né? Isso. É o que sem estar classificado pro Tour, mexeu com todo o Pro Tour. É, o cara não para, hein? Nossa. É, mas quem viu, quem acompanhou a história que o Ban foi atrasado, inclusive, que isso já era de um bom tempo, e justamente por ele ser famoso e etc, as coisas meio que acabaram demorando um pouco para acontecer. Ah, e aproveitar e perguntar para vocês, então, a gente teve uma mudança de regra na outra semana, né, sobre o juiz poder usar as filmagens, quando tiver o coverage, quando tiver numa final de campeonato. Ô Marcos, você é juiz, né? Sim. Você acha que essa regra vai, por exemplo, se acontecesse novamente o que aconteceu com o Patrick Chapin, da habilidade do Ajani, que faz você colocar uma carta, revelar e colocar uma carta na mão, ele na oportunidade ele colocou direto na mão dele sem revelar, né? Você acha que se acontecesse isso de novo e ele apelasse, o juiz visse a filmagem, o juiz ia voltar atrás no game loss? É possível. Acho que ficou bem claro no texto que é uma decisão do juiz Moore. Tem essa opção de utilizar ou não. É, uma coisa que não pode acontecer e tem que ficar muito claro é que se você está na mesa que estão te filmando, você não pode ter nenhuma vantagem em cima de todos os outros jogadores que não estão sendo filmados. Ah, isso é e não importante. Vão ter essa mesma, esse mesmo benefício. Então, o juiz Moore, dependendo da situação, ele pode utilizar e tomar a decisão conforme ele achar melhor. Mas eu acho que ele sempre vai ter em mente isso, não favorecer deliberadamente os jogadores só porque eles estão sendo filmados. Ah, isso é importante, cara, porque se eu numa situação dessa tomaria um game loss, não porque eu tentei ludibriar o adversário, mas porque eu não cumpri uma regra da carta, né? Tem um termo para isso nas regras, não tem? É Games Rule Violation, quando uma carta manda você revelar. É, quando uma carta manda você revelar e você não revela. Você põe na mão de outro. É configurado como Drawing Extra Cards, na verdade. E a penalidade disso é Game Loss. É o Game Loss. É, tá. Justamente por você não ter revelado a carta, você pode ter pego qualquer coisa. Então, isso, quando não é intencional, né, claro, é considerado que você comprou uma carta a mais que você não devia. Tá. Porque você, tipo, não resolveu a habilidade corretamente. Então, tipo, você fez outra coisa, você, tipo, colocou uma carta desconhecida na sua mão. Ok, o fato do juiz poder olhar a filmagem e dizer qual carta da sua mão é exatamente aquela que você pegou na habilidade não tira o fato de que você não cumpriu a regra, certo? Portanto, sim. Teoricamente você ainda sim, tem sim. que ser punido por isso. Sim, okay. Sim, claro, com certeza. Então, uma coisa que eu queria falar sobre a votação do Hall da Fama é que eu acho que é muito importante os brasileiros votarem no Ilha Edel, mesmo que eles não conheçam tanto a trajetória dele, mas para que o Brasil ganhe uma certa visibilidade frente ao Wizards. Ah, isso é muito bem lembrado. Bem lembrado, Marcos. Ah, aproveitando nós três, né, o Felipe, estávamos no time do GP selado, na GP de Teros, né? Que venceu o time do Ilha, do PV e do Alisson, né? E os três são gente boa, são bem legais, são jogadores, né, acima da média, mas é gente normal, deu pra conversar de boa. E acho isso que você falou super importante, assim, a Wizards tende a apoiar muito, criar muito evento na América do Norte, né? E enquanto tiver jogador bom fora da América do Norte, fora do circuito europeu e do circuito asiático, a Wizards vai ter que, de certa forma, apoiar esses jogadores. Então a gente tem que mostrar para eles que tem jogador na América do Sul, tem jogador na Austrália, tem jogador no leste europeu que gosta muito de Magic, que é muito bom, que se dá o trabalho de ir para vários GPs, vários Pro Tours, e até tá no Hall da Fama. Então acho legal mesmo. Eu votei no Willie Edel. Eu votei no Willie Edel, no Paul Sheehan, que eu gosto dele. E mais um, acho que foi o próprio Márcio Carvalho. Cada um pode votar em 5, né, nessa lista. Isso, de 1 a 5. Qual é a aposta de vocês? O que eu gostaria ou o que acho que vai ser eleito? Que você gostaria que fosse eleito dessa lista. Ah, pra mim com certeza o Ilha Edel. É, pra mim também. O Edel aqui pra gente na América do Sul, ele é essencial, né? O PV conta bastante da trajetória dele no artigo dele, se alguém quiser TV, né? Tá na Channel Fireball. Mas ele conta até que ele já recusou treinar com Fireball pra ter os qualificados do Brasil, ter com quem treinar, né? Antes do Pro Tour. Então, acho que são os dois expoentes do Magic brasileiro, né? Se você pegar a lista dos campeões nacionais, depois de 2011, quando o Marcos ganhou, não teve mais campeonato brasileiro. Então, o jogador brasileiro convidado para o campeonato mundial foi aquele que tem maior número de pro points, né? Isso, 2012 foi o PV, 2013 e 2014 foi o Willie Edel. Isso. Dois expoentes do Magic no Brasil. Né? De vez em quando um outro brasileiro vai pra fora, pra um Pro Tour, lógico, porque venceu um PTQ, enfim. Um PPTQ e um PTQ, né? Mas eu acho que esses caras têm que ser apoiados, assim. Bom, muito bem. Boa sorte pro Ilha Edel. Sim. Teve também um GP Legacy que a gente vai falar mais tarde, em Lille, na França. E teve um burburinho aí, que o Felipe sabe mais sobre o possível banimento do Top, é isso? Algumas pessoas já falavam sobre o banimento do Top já faz algum tempo já, né? Mas sempre foi muito... foi sempre pouco barulho. E depois desse GP, e com as mudanças que a Wizards fez em relação a preparar melhor o jogo pro coverage, né? Para melhorar a experiência de quem está assistindo em casa, sim. Começou a aumentar o pedido de ban no top. Tá. Os jogos demoram muito, né? Para quem não sabe, o top com counterbalance é a seguinte coisa: você vai, em resposta a uma mágica do oponente, você vai pagar uma mana, usar o topo. E se não tiver aquilo do custo que você quer dar o counter nas três do topo, você vai estourar uma Fatland, olhar, pegar um terreno, virar, olhar o topo de novo e ver se tem alguma coisa. E esse processo demora, porque envolve embaralhar o grimório, cortar, pensar sobre o que você vai revelar. E normalmente os jogos de Legacy vão pro tempo, os jogos que tem esse deck. Acho que essa é a principal reclamação, né, Felipe? Sim, sim. Porque você é muito tempo, é muita ativação e parece que o jogo não desenvolve, né? O jogo não desenrola porque ele ativa o top, o oponente faz alguma coisa, ele ativa o top de novo. Enquanto tiver mana, aí muda de ideia, ativa o top. Estoura fat. Então... No Modern, o Sensei de Banning Top, se ele fosse desbanido, ele provavelmente iria em quase todos os decks que tem muitas fat lands. Porque não tem por que não usar. E ele é muito versátil. Só que ele tem sim esse problema do tempo, que você demora muito tempo pra utilizar ele. E eu até costumo brincar que é uma carta que deveria ficar longe dos jogadores iniciantes, porque senão você consome muito do seu tempo e você acaba se prejudicando com isso ao invés de melhorar o seu desempenho. Então no Modern eu acho que com certeza ele tem que continuar banido para manter o formato mais saudável. Já no Legacy, o número de decks que existem, ele é infinitamente maior, a possibilidade de decks. E não são, como já é visto, não são todos que usam. É praticamente o W Miracles, que é um tier 1 do formato. E eu não acho que um deck usando tampo seja o suficiente para que ele seja banido. Tem uma carta, por exemplo, Brainstorm, que é infinitamente mais forte. É uma carta que, se o deck tem azul, ele tem Brainstorm. Ele é basicamente isso. É. E como a maioria dos decks tem azul, porque ela é obviamente a melhor cor do formato, então os decks vão ter o Brainstorm, que é muito mais forte que o top. E aí são esses argumentos de o número de vezes que o Sensei Divine Top aparece e num número limitado de decks. Então eu acho que não teria por que ele ser banido. Eu não acho que ele tá deixando o formato não saudável. Olha, qualquer coisa que controla o seu topo, combinada com alguma máquina de embaralhar o deck, é perigoso, né? É uma interação muito forte. A gente vê, por exemplo, jogando cubo, que muita gente deixa isso passando, assim, nem percebe o poder que isso tem. Com o Brainstorm, é melhor ainda, porque você não só manipula o topo, como a sua mão. Sim, é praticamente um Ancestral Recall. Combinado com as FAT. Então, complica mesmo. É um esperto do Ancestral. Eu acho que quando o formato fica estável, como o Legacy tá, um banimento do top, lógico, só vai em um deck, né, mesmo, que é o de Milagre. Esse banimento pode mexer bastante com o formato. Pode atrair decks que estavam por fora, decks de curva baixa, principalmente, que não jogavam, e a ascensão desses decks pode fazer com que os outros decks que ainda continuam no formato se adaptem, e aí muda o metagame. Tem essa questão, né, dos dois, só vai em um deck, você pode ser que o banimento mexa bastante com o formato, deixa ele mais interessante. É uma aposta. Vocês acham que não rola? A questão toda é o seguinte: nunca foi cogitado banir por power level. É simplesmente uma experiência de quem assiste o stream. Ah, tá. Todo a questão é essa. Mas ainda assim, o número de streams de campeonatos Legacy definitivamente vai ser baixa pela Wizards. Sem contar que... esqueci o que eu ia falar. É pela Wizards sim, mas pela Star City Games tem toda semana, né? Sim, agora não mais, mas praticamente. Agora eles mudaram o esquema deles, mas... lembrei. Sem contar que o formato ele já tá estável há muito tempo, né? Há muito tempo desde o banimento de Treasure Cruise. Mas o W Miracles já existia antes e ele já era considerado um bom deck. Sim. E a Star City já fazia streams antes. E eu nunca vi, tipo... muitas reclamações de quando eles faziam streaming, etc. Porque a mudança da regra da streaming são para campeonatos da Wizards, né? Uhum. Então, não acho que deveria ter esse clamor, né, pelo banimento do Tampo. Eu acho o deck em si um deck muito forte e um combo apelativo mesmo, dessas duas cartas. Então, no Magic Online fica mais fácil, porque a parte de embaralhar é muito mais rápida, então é bem legal de assistir. Agora, assistindo stream de uma mirror match desse deck é uma coisa que eu não recomendo pra ninguém. É um deck muito difícil de jogar também, você fazer a sequência correta. Eu lembro quando você vê o Rei Duke, até o PV às vezes jogando, não lembro quando foi, já faz tempo. Pra estabilizar, eles fazem cada coisas tipo mirabolantes, com top, counterbalance, mais fetches e brainstorms, e pra encontrar resposta. E, meu, é muito difícil jogar com o deck direito. Sim. É típico deck de controle com os recursos, né? Você tem que buscar os recursos a todo custo e controlar a mesa pra você soltar os seus anjos. Mata com os anjinhos, né? Isso. Sim. Ou com Jace. Ah, sim. Então, em Magic Origins tem uma carta que é um hater desses do Entreat the Angels, porque o Containing Priest, ele não para tokens. E essa carta de duas manas para, e ela ainda compra um card, né? Vocês acham que isso aí vai jogar no sideboards? Olha, eu acho que joga, mas se for no Legacy contra isso, eu acho que não, porque, sinceramente, pelo que eu vejo, eu não jogo de Miracles, não jogo Legacy, mas o Jace é uma kill condition muito melhor, só demora bem mais. Ah, com certeza. Usa uma Súplica dos Anjos no deck, não é, né, tipo um 4-off, que nem quando era no Standard. Então, acho que essa carta ela pode jogar, mas não contra o Miracles. E eu acho que se for pesar, a criatura é melhor, por ser uma criatura. É, sim, mas a criatura tem as suas restrições, né? Vamos ver, interessante o que vai acontecer. E se eles de fato banirem, talvez saia uma banlist nova nessa segunda, né, Felipe? Acredito que sim. Tá por perto, eu acho que é segunda-feira. Então vai ser duas coisas aí pra ficar atento, a entrada de Magic Origins e... o banimento, possível banimento de algumas cartas no Legacy. Ó, tô olhando aqui, essa semana saiu também um update na lista dos 25 melhor, mais bem pontuados jogadores do mundo, né? As primeiras 14 posições não teve tanta mudança. O único brasileiro na lista é o PV, caiu de 16º para 17º. Tá cheio de americano na lista, inclusive os dois primeiros, né? O Ifro e o Sam Black. Os dois também estão concorrendo pro Hall da Fama. E o que mais? Tem dois japoneses, o Yui Watanabe e o Shota Yasaoka. Alexander Haine, Craig Wesco ainda estão. Os mesmos nomes de sempre. Reed Duke subiu um pouco. E esquecemos de falar do Dig Through Time, então, né? Talvez seja banido no Legacy. Eu acho que essa é uma outra aposta um pouco precipitada. O Dig Through Time claramente é uma carta muito forte, principalmente no Legacy, onde a maioria das mágicas custa um pouco e você vai estar fazendo elas constantemente, vários cantrips, etc. E o card selection também é muito mais forte que nos outros formatos. Mas ainda assim, o formato ele consegue apresentar uma variedade de decks que não usam nenhuma cópia do Dig Through Time e ainda assim conseguem fazer resultados. Como é o caso do The Rock, o Storm ou o Lands, que tem outras estratégias. Então eu acho que é um pouco precipitado querer que o Dig Through Time seja banido. Eu acho que é só mais uma forma de tentar enfraquecer o azul. Mas eu continuo na minha linha de pensamento em que o Brainstorm, por exemplo, é mais forte que o Dig Through Time. Então eu não consigo entender por que um seria banido e o outro não. Mas tem também uma... Eu penso assim, se você começa a tirar umas cartas como Brainstorm e Força de Vontade do Legacy, tem a chance, né, de ficar muito parecido com Modern. E você não... Acho que os jogadores não querem. Eu acho que não, MP. Porque o Legacy, ele fornece uma quantidade de cartas o número de decks, de arquétipos existentes no Legacy, ele é tipo 20 vezes maior do que o do Modern. Então, quando você, por exemplo, numa situação onde o Brainstorm fosse resolvido e fosse o Downfall do azul, a gente veria provavelmente mais decks agros emergindo. Ah, sim. Decks que não fossem... E aí a gente talvez fosse ver sumir o Delver, que aí tem uma cantrip a menos. Mas apesar de que deck ainda é bom o suficiente. Então acho que a gente ia ver novos decks emergindo. Decks que no passado foram melhores, agora eles têm a chance de serem bons de novo. Alguns decks de Loki. Provavelmente eu imagino que o Lands ia se tornar o melhor deck. Mas enfim, o Lands de vez em quando ainda aparece, né, num top 8. Sim, é um deck forte. É muito bem. Então, falamos desses banimentos. E essa semana teve um artigo do senhor Marco Água Rosa. Mas não foi um artigo interessante, foi só ele hateando aqui, dando a nota dele para os artigos dele mesmo, né? Os últimos. Que ele escreveu 700 artigos já, né? Então, ele falou de vários, desde 2000 e. Deixa eu ver aqui, 2013. Desde 2013 ele hateou. Ele faz isso de vez em quando, pelo jeito. Então, não tem mais novidade da parte da Wizards. Bom, o Holiday Cube voltou, né? Um de nós três aqui estava jogando o Cube agora há pouco. Como é que foi o seu cubo, Felipe? Mais ou menos, cara. Terminei 2-1. Sem Power Nines. É. Num deck GW criaturinhas com topo de curva 4. É uma das melhores. Acho que é a melhor combinação de cores para criaturas de custo 4 no cubo, né? Tem umas monstros bizarros aí, em verde e branco. Foi um deck bem agro, foi com Mado da Runas, Kitchen Pinks, Warfare, Stoneforge, 3 espadas, JIT. 3 espadas? Mais JIT. Nossa. JIT é principal, como assim? Tinha Stoneforge também, né? Caramba. Tinha e o tutor aqui pra encantamento. Como chama? Que tutor pra encantamento e artefato? Ah, Idyllic Tutor? Não, o outro de uma mana. Ah, o tutor esclarecido. Isso, esse aí. Lightning Tutor. Isso aí dava pra buscar um removal também com isso. E você conseguiu perder pra quê? Foi um W mid-range que com Ghast, Force of Will, Snapcaster. Tinha mais assim. Removal? Tinha, Veredito e. Eu acho que era. Não lembro se era Wraith ou se era Dia do Julgamento. Um dos dois. Caramba, e os equipamentos não fazem muito, né? Não. mas o Holiday Cube é divertido pra caramba, pô. Já abriu Power Nine alguma vez jogando? Abri uma vez que um deck com Mox, Safira e Black Lotus, mesmo deck. Mesmo booster? Isso. Nossa, pegou Black Lotus, né? Peguei, mas eu não sei se foi a melhor escolha. Sempre é a melhor escolha. É que às vezes não dá certo mesmo. Era first pick, first pack, então não sei, não dava, tinha que ser a Black Lotus, mas se fosse mais pra frente, provavelmente eu teria pegado a Safira. Sim, pra mim no cubo tem uma carta que me faz pensar se tiver ela e Black Lotus, que é o Sol Ring, que eu acho mais consistente. Mas é muita vontade de pegar Black Lotus e ganhar o jogo logo no primeiro ou segundo turno, sabe? Ah, sim. Se você faz um Planeswalker no turno 1 ou 2, você ganhou o jogo. É desreal. Verdade. Mas é divertido. Então abriu essa semana, quem quiser jogar, loga lá, custa 16 Phantom Points ou 10 tickets. Isso. E você pode tentar ir infinito, né? É só ficar vencendo de. Você tem que jogar 2-1, certo? A pontuação que você fez permite você jogar um outro de graça. Se for, né? Isso, no Suíço sim. Tem no o Suíço, Single Elimination também, que aí você ganha uma, já não lembro mais. Se você ganhar uma, você já consegue rejogar. Ah, legal. É, então, certeza. Se tiver com confiança, né, manda bala. O que mais? De artigos, assim, novidade, nada muito, muito mais para falar. Teve o lançamento dos Intro Pack e Clash Pack de Magic Origins. Né, para quem não sabe, é produto que sai com toda a edição que a Wizards manda. Tem novidade, né, nesses Intro Pack aqui. Felipe, você que soltou pra gente a notícia, fala aí da bomba que tem. Ah, eu acho que a melhor coisa que teve no Clash Pack, tem várias cartas que estão jogando T2 disponíveis para você comprar na prateleira. E Fatland. Fatland, sim. Fatland. Sim. Fatland é muito bom, ainda bem que saiu. É o Urzal, né? O Urzal tá nos decks. Urzal, o Sid Rhino, o Collect Company e Dromoka's Command também. Você acha que isso abaixa o preço do Collector's Company? A tendência é baixar, assim. É uma carta que tá custando $15 e aqui no Brasil você vê os absurdos de tipo R$80, né? Mas eu acho que com a chegada do deck, eu acho que tende a baixar, assim. Nossa, não é nem mítico. Não, é raro, não tem por que ser mítico. É uma carta boa, obviamente boa, mas não é tudo isso também. Né? Tá muito caro. Tá no topo do preço que ela. Assim, acho que isso passa. Só vai passar disso depois que sair do T2. Se jogar muito Modern. Mas isso é pra fase de compra. Vamos falar mais o que tem aqui nesses decks. Tem 6 cards com arte nova, né? Isso que no Clash Pack, né? Isso é no Clash Pack que isso, vem. Isso. Tá? A primeira é o Honored Hierarch. É o Hierarca Honrado, é uma mana verde, um renomado, um, e quando ele se tornar renomado, ele tem vigilância e vira uma Aves do Paraíso, né? Vira para adicionar uma mana de qualquer cor. Ele é raro em Magic Origins e tá com uma artezinha legal aqui, hein? Isso, uma arte praticamente que é uma Hierarca masculina. É o Hierarca Nobre masculino. Exato. Tá muito longe de ser um Hierarca Nobre isso, hein? Coloca longe disso, hein? Nossa, saudades daquela carta. Bom, próxima carta é Valorous Stance. Como que é isso em português? Alguém lembra? Nossa, não. É aquela mágica pelona do bloco de Tarkir, que é uma incolor e uma branca. Você escolhe, é instantâneo, você escolhe uma. Destrói a criatura alvo com resistência maior ou igual a 4. Ou a criatura alvo ganha indestrutível até o final do turno. É bem útil, né? Sim, é muito boa, continua, joga até, ainda tá jogando, né, com menos, mas ainda joga. Essa carta pode ser o seu bicho de um removal no construído, ou destruir o rinoceronte alvo, né. E tá seguro também. Destrói tá seguro também, verdade. A última carta, que tem uma arte, acho que é a melhor arte das três desse Clash Pack, é o Seeker of the Way. É o bichinho das mãos 2, Prowlers e ganha lifelink. Muito bonita a arte dele, hein? São duas incomuns e uma rara, então. E agora, quais são as artes alteradas do próximo cashback? Felipe, vai. Sid Rhino. Oi? Rhino. Ah, rinoceronte. E a imagem dele tá legalzinha, hein? Sim, tá boa, tá em outro plano. Ele agora está atropelando realmente as pessoas. Não está mais no desfile. Ele lembra, né, que tem atropelar. Dromoka. Parece que está desfilando. Tem, né? A Dromoka também, Dromoka Eterna. É a primeira Dromoka, não é a segunda que está jogando, né? É, a Dromoka não boa. É, a Dromoka não boa. E a última carta, qual é? A Triland Abzan. Triland Abzan. Que tem uma imagem do interessante. É, desenhado pelo John Avon. Legal. Bacana, gostei. Eu vou querer uma Dromoka dessa. Correr atrás. Bom. Os Clash Packs, né? São dois decks pra você jogar um contra o outro e que você pode juntar os dois num único deck, né? Essa é a ideia dele. Teoricamente fica competitivo. Isso. Teoricamente. Bem teoricamente. Sim, não estão ruins, não. Eu acho que tá melhor do que o anterior, pelo que dá pra ver. É, Bom, falando então nisso, vamos para a fase de compra, comentar um pouquinho dos preços, o que está acontecendo. Preços, tendências, o que sobe e o que desce. O mercado do Magic, aqui, no Rápidos Cast. Bom, fase de compra, falar primeiro, dar uma dica aqui, dica minha mesmo, hein? Falei pra você, Felipe, acho que você não se arrependeu, né? Há muito tempo atrás eu falei pra você isso, pra comprar Shocklands. Compre Shocklands, compre. Shocklands chegou a 5 dólares e meio, tava pra comprar. Isso quando o dólar tava 2, né? Isso, dá uma comprada. Steam Vents a 5 dólares. Era mais barato. Antes da reeleição da presidente. Elas continuam relativamente baratas, né? Sim, eu tô puxando aqui os preços. Tem Fatland ainda por 6 e pouco. Tô puxando os preços do TCG, né? Então, em média, por exemplo, tem Temple Garden, em média, tá 8,80. Mas você consegue encontrar por 7 dólares, né? Tem Fatland mais barata? Tem a fonte, Hallowed Fountain, tá 5 dólares e meio. A Fatland mais cara de retorno na Ravnica é Steam Vents. Por causa de Modern, é isso, gente? É, sim. Ela em média tá 13,50. Dá pra achar quase 11. São azuis e vermelhos. Então, para quem comprou a 5 e pouco já quase dobrou o investimento, né? E eu acho que ainda tá barato, as outras principalmente. Pô, você pensar de 5 a 7 dólares uma Fatland, é uma carta que é moeda de troca, né? Porque sempre alguém vai estar interessado. Acho que vai começar aquela fase de subida estável, vai começar a subir. Não vai ser relançado tão cedo e tem muita demanda em Modern. A Wizards faz de tudo para promover esse formato. Então, eu acho que é um investimento seguro. Sim, com certeza. Terrenos, historicamente, são bons investimentos. Mas como todo investimento seguro, não vai dar um lucro tão alto em tão pouco tempo, né? A não ser que isso existe esse risco de uma loja grande como a Star City comprar todos assim que passar um tempo. Ela compra todos, põe eles à venda a um preço muito maior, como aconteceu com as Fatlands de Zendikar há um tempo atrás, né? Vocês lembram disso? Sim. As pessoas falam que eles abaixam o preço, compram tudo e aí triplica. Isso. Isso pode acontecer com a Shocks, porque assim como o Fat tem demanda, né, para jogar moda. Então fica de olho. É bom aproveitar agora. Tem aqui as de Gatecrash também, todas em torno de 7 a 9 dólares, no mínimo. É um bom investimento. Infelizmente o dólar está alto, mas mesmo assim é um retorno garantido, né? Pega, guarda. Se você ainda não tem o 7, é hora de comprar, porque não tem melhor investimento no T2 fora as FAT, né? Muito bem, o que mais? Vocês têm alguma dica para falar pra gente? Eu acho época de spoiler, né? Época de lançamento de edição nova, as cartas novas são sempre, historicamente, o preço mais alto é agora. Vamos ver como é que estão cotadas as cartas de Magic Origins, né? Eu acho que é uma péssima hora para comprar Kiteon, Liliana e Nissa, porque os três são as cartas mais caras até agora, né? A Nissa é a mais, tá cotada a 25 dólares. A Liliana entre 18 e 20 e o Kiteon entre 14 e 16. Existe até a possibilidade, por serem míticos, de um deles subir ainda mais se vê jogo, principalmente depois da rotação, né? Sim, agora eu acho difícil. Uma coisa que está me impressionando é o preço de Languish, que é a pseudo danação, né? Dá -4/-4 para tudo. Tá entre 6 e 7 dólares. E eu tô achando barato, porque se vê jogo, vai atingir níveis de Tassigur, de Goblin Rebel Master, esse tipo de coisa. O que mais? A Chandra tá barata, porque é ruim. O Jayce tá barato. Não dá pra colocar ela no Não é categoria ruim. Eu acho que dá pra jogar com ela. No construído, Marcos? Acho que sim. Acho que sim. Olha, é. Você tem coisas baratas pra. Pra dar burn nas pessoas e desvirar ela, né? Não é assim tão. É, é que você tem que desvirar com ela, né? Você tem que jogar ela e ela tem que sobreviver um turno. E depois disso, o lado planinauta dela é médio. Mas assim, é um planinauta, né? Planinautas são difíceis de lidar. Então, tem que ver como é que o formato vai se arranjar depois do lançamento. E também depois da rotação. O Jace é o segundo planinauta mais barato, entre 10 e 12. E o Goblin Pile Driver, que está sendo bastante especulado aqui, está entre 12 e 15 dólares. Ele não baixou tanto assim, né? Ele aumentou. Ah, porque corre risco de jogar. Ele aumentou o preço depois do reprint. É, ele ia jogar Modern, pode jogar Modern, pode jogar Tempo. Mas então, assim que o pessoal começar a abrir os boosters e abrir os Goblins, ele deve baixar, não? Isso aconteceu com alguma carta que foi relançada há pouco tempo também. Quando foi anunciada, subiu de preço e depois despencou. É. Depois subiu de novo, mas isso é normal. O pessoal vai abrir muito booster em pré-release também depois. Tem uma especulação envolvida. É, acho que as lojas estão se resguardando, então os preços ficam lá em cima por enquanto. Interessante. Estou aproveitando da muita procura que o pessoal quer jogar já na primeira semana, né? Sim, sim. É, pode te render um campeonato o fato de você ter uma carta dessa e com uma semana de avanço, né? Aliás, vocês viram as checklists de Planinauta? Aquela carta que a gente tinha em Innistrad também, que fazia você anotar qual era a carta double face que você tinha? Uhum. Vocês viram que legal dessa vez? Deixa eu mandar pra vocês legal. Aqui no. Ah, eu esqueci que eu tô no smartphone, não. Eu coloco ficou lá nas melhor. Notas do show. Ficou bem melhor, né? Ah, sim, com certeza. É que também são bem menos, né? É, são só 5 cartas, não é aquela bagunça, né? A carta incomum mais valorizada por enquanto pelas lojas é aquele elfo que você me chamou a atenção, Felipe. O elfo preto e verde é de. E é incomum, né? De origens. São. O oponente dá, perde 2 de vida pra cada elfo que você controla quando ele entra em campo, né? É, perde 1 de vida. 1 de vida? 1 de vida pra cada elfo, é. É, fora essas cartas, acho que a melhor coisa, um investimento seguro, então, é as choque lentes. E fora isso, deixa eu ver como é que tá os preços de T2. Fora, né, essa que a gente já falou agora. Vamos ver as tendências de T2 no MTG Goldfish. Nossa, Death Mist Raptor aumentou. Agora tá 24 dólares em média. Quase 25, gente. É uma das melhores cartas do formato, né? É, porque comba muito bem com o Dane Protector, né? Sim. Uma carta que foi. Sim, o formato começou a ficar chato, né? Depois que o pessoal viu quão bom essa combinação. Sim, sim. O T2 estava legal e aí de repente ficou essa coisa, né? Uma coisa que me impressionou também é o preço da Narset. A Narset foi especulada, né, quando saiu o spoiler, a altos preços. É, agora está cerca de 6 dólares, subiu um pouquinho essa semana. Mesmo assim, o Planinauta Narset. É, que Planinautas que não impactam a mesa tendem a não ter boa aceitação. É, deixa eu ver aqui como é que fica. Essa semana no T2. E por então, isso que a Anissa é uma grande aposta, né? Porque tanto ela quanto criatura, quanto ela como Planeswalker, é boa em todos os estágios do game. Tanto early quanto late. Ah, sim, sim. Verdade. É verde, incrível isso, né? Verde tá jogando muito no T2 e de uma forma que a gente não tá tão acostumado a ver. Esse combinho de vantagem de carta do Death Mist Raptor e do Dane Protector não é exatamente, né, o que o verde normalmente faz. E bate, né? O Dane Protector às vezes ajuda a engatar ali os seus 6 de dano no jogo, né? Sim, ele tem evasão, ele é, o Dem Protector é muito bom. É, então, eu preciso da evasão dele. As cartas que mais têm caído essa semana, então, no... Lembra que a gente falou dos templos no programa passado? O templo preto e verde foi o que mais caiu, 14%. Está sendo cotado agora $6. Próxima carta também caiu muito, mas também não vale muito, é fácil de achar, é Bioblight, aquele removal preto de 2 manas que tira fichas. Tá jogando menos agora, né? É, naturalmente, né? Quando chegar próximo também de uma rotação, as cartas dos, que estão para cair na rotação vão sendo desvalorizadas. É, as cartas que têm sido mais valorizadas atualmente é o Eidolon da Grande Festança. Subiu 10%. Tá $22, é isso? TCG? É uma carta multiformato, né? Então tem a tendência de subir. Não, mas não tá tudo isso. Eu acho que é o preço máximo que o Goldfish tá mostrando aqui. Ah, não, eu tô olhando online, claro, né? Online os preços são bem diferentes. Se eu for pro papel, as cartas que estão sendo mais valorizadas aqui. Quem subiu em vez de descer? Bioblight subiu. Que mais? É, Dictate of Erebus. Não sei porquê. Acho que as cartas não jogam T2, né, gente? É Encantamento Preto com Flash, que é um pacto que você pula. É. Sei lá. Polluted Delta subiu porque Fatland, né? É, mais um Fatland também subiu. Fatland verde e vermelho. Cord of Calling apareceu aqui. Obelisk of Urd, aquele que estava no deckzinho de Goblin. Sim. Que venceu um campeonato. Sim. T2 na semana passada. Justamente por causa dos Goblins que ele... É, Goblins talvez tenha chance de continuar depois do lançamento de Origins, né? Tem Goblin, mais Goblin chegando. Sim, aí. Queira não subiu um pouquinho, só 3%. Nada. Collected Company subiu 4%, está quase $17. Quem caiu no papel? Dragon Lord Ajutai caiu um pouquinho, $19. Quem mais? Death Mist Raptor caiu um pouquinho só. É, engraçado, né? Como é bem diferente do online pro papel. Algumas cartas estão caindo no online e subindo no papel, e vice-versa, né? O metagame online é adiantado de algumas semanas, né? Exceto quando tem um lançamento de edição. O Magic Online demora... O que? 2 semanas pra chegar um set novo? Sim, se não me engano, peraí. Muito bem, chega de falar. É que no online é muito mais fácil você trocar a carta e conseguir outros decks, né? É muito mais rápido, é muito mais ágil essa troca. Ah, sim. Por isso que a variação também é muito maior. É verdade. Então chega de falar de preço, próxima fase. Volta. Cadê o Teobaldo? Tá sumido hoje. Vem aqui, Teobaldo. Volta aqui! Prepare-se que vem mais informação por aí. Resumo da semana. Entrevistas. Discussões sobre diferentes formatos. Fase principal, aqui no Rápidos Cast. Muito bem, fase principal. Fase principal, falar de vocês dois então. Marcos? Diga. Marcos, o ouvinte não percebeu, tem uma coisa pessoal sobre você que ele tem que perceber, né? Que você é jogador de controle, né? Sim, e a gente tá em 2015. Chega de preconceito contra controle, certo? O que tem acontecido no Magic em geral é que a gente não tem mais grandes decks de controle como eram no passado, porque conforme a história do Magic evoluiu, o que aconteceu foi um melhoramento das criaturas e diminuição do power level das mágicas. E isso, obviamente, acaba afetando o controle. Sim. O primeiro deck campeão mundial foi um deck de permission, né? Um deck de controle. Sim, a gente tem vários vários decks muito bons já passaram pelo campeonato mundial, como B Control, Band Control, Fadas, era um deck de controle. Sim, era um Agro Control. Tem experiência Modern e Legacy. Eu lembro de você jogando Legacy com um deck de encantamentos, né? Isso, o Enchantress, ele... No Legacy, como a gente tem uma maior variedade de decks, então ele abre mais espaço para os arquétipos de controle, agro, combo e as suas variações. Ele abre mais um, que são os decks de lock, são os decks de confinamento. Como, por exemplo, o Lands e o Enchantress, que era o deck que eu jogava, em que a estratégia é um pouco diferente. Enquanto os outros decks tentam ganhar, você tenta não perder. E aí, a partir daí, você consegue, com uma vantagem de cartas, aí você consegue ganhar. Outro deck é o White Stack. Mas a postura do jogo, ela é similar do controle. O que é diferente são os planos. E isso, quando a gente vai jogar de controle, a gente tem que pensar nisso. Qual é o meu plano? No Standard, a gente viu um deck emergindo que foi o Esper Dragons. E muitas das vezes, ele passa do early game control pro mid game como sendo já um deck de mid range. Já onde você tem uma única criatura, que é sua kill condition, o Ojutai, e aí você já não se importa com o que o seu oponente está fazendo. Você só tenta não perder ele de jogo, porque ele eventualmente vai te levar para a vitória. Então isso, você sempre tem que pensar nisso. Qual é o meu plano de jogo? E você tem que se sentir confortável com o que você vai estar fazendo. Isso é essencial. Então, você é um jogador, a gente percebe isso, a gente chegou a jogar semanalmente, né, quando a gente estava na graduação, e a gente percebe que você força a jogar de controle onde quer que você esteja, num draft, qualquer que seja ele, num campeonato, qualquer que seja o formato. Isso é... Por que você faz isso? Você se sente mais confortável, ou é um desafio para você, ou você acredita mesmo que sempre vai ter uma estratégia de controle válida, qualquer que seja o formato? Eu acho que a estratégia de controle, ela sempre vai estar presente em todos os formatos. Ela não vai ser tão boa em todos eles, como a gente vê no Standard, como no Modern, são estratégias não muito boas. Mas... durante muito tempo eu vi que esse era o meio como eu me sentia mais confortável jogando. E quando a gente vai para formatos não construídos, isso acabou. Eu vi que eu forçar isso me deixava mais confortável com o modo como eu ia jogar, e aí acabava fazendo com que eu ganhasse mais partidas do que se eu estivesse jogando de agro, por exemplo, que é um arquétipo que eu não gosto tanto. Só que é claro que na minha vida, no histórico, eu já fiz concessões a isso, né? Você acaba fazendo, não dá pra forçar sempre, ainda mais quando é selado, por exemplo. Tá, mas você acha que é um caminho natural pra todo jogador escolher um tipo de deck, um tipo de estratégia que ele gosta mais e sempre tentar forçar, ou se manter aberto sempre? Não, Felipe, eu acho que não é um caminho natural. Eu acho que isso vai variar de jogador para jogador. A gente por ver, por exemplo, nos jogadores mais conhecidos, né? Jogadores mais famosos, tem alguns jogadores que eles sempre jogam de controle. O PV mesmo, ele sempre vai optar pela opção de controle, mesmo que essa não seja o the best deck do momento. O Afotapa, aquele francês, é um deles, né? O Afotapa também, sempre jogando de controle. O Sifka também. A gente tem ali então um jogador especialista em Modern, com carta suficiente para jogar um campeonato com diversos decks, e ele contra ele mesmo, né, que é o Felipe. Felipe, como é que você faz na hora de pensar num torneio? Você privilegia alguma estratégia? Agro, controle, combo? Eu, na verdade, eu tento ver o que tô mais confortável no momento, né? Em geral, eu jogo de Affinity, né? O pessoal sabe aqui, pelo menos. Sim, né? Agro. Porque eu joguei no... Isso, porque eu joguei no Extended. Quando ainda existia, eu jogava de Affinity no Extended. Uhum. Então... Mas é justamente tentei formar outros decks pra ter experiência com outros tipos de jogos também. Eu gosto muito do Tokens também, que é uma estratégia que eu gosto e sinto confortável com ela. É, eu acho que o limitado é um formato que permite o jogador desenvolver uma certa flexibilidade, né? Não que isso seja bom, porque ou você é flexível e consegue draftar de tudo, mas não é um grande especialista em cada estratégia, ou você é um especialista em uma estratégia única e sempre vai jogar com esse perfil. Porque eu digo isso porque às vezes eu tenho dificuldade num formato limitado em saber se eu sou o agro ou se eu sou o controle, o que eu estou fazendo nessa partida. Às vezes isso muda de um turno para o outro, né? E como o Marcos falou antes, se você está sempre adotando uma postura, por exemplo, um pouco mais controle, você sabe exatamente qual é o seu plano, o que você tem que fazer, como você está fazendo. Não, eu acho que não, na questão do... Quando você tá jogando selado, né? Draft ou selado, às vezes não tem o que fazer. Você tem que perceber sua pool, né? Eu acho que isso que quem costuma jogar de limit acaba desenvolvendo todas as formas de jogo, né? É, voltando... Menos combo, né? É, voltando pro cubo, é um formato limitado que você consegue fazer de tudo, né? Agro, controle, combo, mid-range, beatdown, se quiser. Em preferência, no limitado, eu gosto de jogar mais pro mid-range, onde eu me sinto mais confortável sempre no limitado. Certo. Mas é... Que eu acho que... Oi. Eu acho que é a estratégia assim que consegue se adaptar melhor, né? Em várias situações difíceis, diferentes, você consegue se posicionar melhor. É, Marcos, você no limitado costuma forçar o controle também, né? Sim, de modo geral sim, mas eu sou bem aberto. Eu acabei vendo que isso era meio que uma limitação, assim, no limitado pelo menos. Uhum. A gente tem que sempre se manter mais aberto para as opções. Tá, eu já joguei campeonatos de agro e tudo mais, fazendo combinações tipo BR ou GR. É, engraçado pensar em você fazendo GR. É. Marcos de Gru. Mas, Marcos, que conselhos tem para alguém que está jogando com um deck mais controle hoje num formato construído? E que pretende seguir esse tipo de perfil? Prática. Geralmente os decks de controle são os mais difíceis de serem jogados, porque são decks reativos, ou seja, você não vai estar fazendo muita coisa, você vai estar respondendo o que seu oponente faz. Ah, e as respostas que são criadas hoje, a maioria elas são restritivas e não funcionam em tudo. Então, você às vezes gasta uma resposta em uma coisa e aí perde para outra. Então, sei lá, você, por exemplo, tem um Dissolve na mão e tem um Heroes Downfall, e aí seu oponente faz um Planeswalker. Você vai anular ou você vai dar um Downfall? Então, esse tipo de escolha que vai ser corriqueira, você tem que aperfeiçoar ao longo do tempo para melhorar a sua performance. O conhecimento do que tem no seu deck é também mais importante quando você está jogando de controle? Eu acho que overall faz mais falta se você não souber o que tem no seu deck se você estiver jogando de controle, com certeza. Mas eu acho que não importa o deck, se for construído, você tem que ter memorizado todas as 75 cartas e saber quais são os seus outs, quais são as cartas que você precisa no momento, ou qual é o plano de jogo que você tem que seguir. A gente vendo no Standard, por exemplo, um mirror de GR Dragons. E aí um. Ou GR. Ramp. Onde um oponente tenta ir assume uma posição mais de controle, onde ele quer que o jogo avance para um estágio maior, e o outro ele faz justamente o contrário, ele quer que o jogo acabe rápido. Mas como que eles tomam essas decisões? Essas decisões são baseadas nas 75 cartas que eles têm, tanto no main deck quanto no side. Se o seu sideboard tem cartas mais pesadas, mais lentas, significa que você quer um jogo voltado no Course of Crufix, o jogo que demore mais. Só que se você tem cartas mais rápidas no seu deck, você termine antes do seu oponente consiga resolver, sei lá, uma Hornet Queen ou um Ugin ou alguma coisa desse gênero. Ah, bacana, bons conselhos. Sobre o sideboard, então, um deck de controle tem que estar preparado contra tudo, né? Afinal, como você falou, é um deck mais reativo. Você costuma tomar todo o tempo que você tem numa decisão do sideboard? É engraçado isso. Eu acho que o sideboard, quando você está no cenário competitivo, ele tem que ser mais automático. Acho que você não precisa ficar pensando muito. O tempo que você precisa pensar no seu sideboard é antes do torneio. Não é entre a partida. Tem que ter pensado isso. E você já tem que ter pensado na estratégia que você quer ter contra os demais decks. Você vai mudar, claro que não é tipo escrito em pedra, né? Você pode mudar isso conforme você vê as cartas que tem no deck do seu oponente. Sim, sim. Normalmente a dificuldade não é exatamente saber o que colocar, mas sim o que tirar do seu deck, né? Ah, sim. Às vezes tem cartas muito óbvias. Por exemplo, você tem Bioblight e você tá jogando contra um Esper Dragons. Ok, essa carta é a primeira carta que vai sair. Mas tem algumas outras cartas que não são tão óbvias. E eu acho que isso você tem que pensar antes. Porque o tempo da rodada, ele é pequeno, então quanto menos tempo você gastar nisso, melhor. Os jogadores de controle são mais pressionados a terminar os turnos mais rápidos por estar jogando de forma reativa? Não, isso é mito. Todos os jogadores têm que manter o estado do jogo normal e o andamento do jogo de maneira normal, independente do que ele está jogando. Porque, pelo ponto de vista jurídico, digamos assim, não importa do que ele está jogando. Não importa quais são as cartas, nem nada. O que importa é se ele está mantendo o andamento do jogo de maneira adequada. Sim, mas naturalmente um jogador que só está pensando em te agredir, ele vai baixar as mágicas dele e passar, não vai pensar em cada mágica que você fizer. Mas um jogador de controle é o contrário, né? Ele, por sua vez, não faz muitas mágicas no próprio turno, mas, por outro lado, pensa muito sobre cada mágica do adversário. Então, nesses momentos... Não necessariamente. Eu acho que a gente podia desmistificar isso um pouco. A gente tem um jogador, agora eu não consigo lembrar o nome dele, que ele joga de agro e ele joga relativamente devagar. Quando a gente assiste, ele fez bons resultados, jogou o Mundial, inclusive. O Hitson? Hã? O Hitson? Pode ser, um que é loiro, branco, parece europeu. Ele ou o Craig Esco? Acho que é o Craig Esco, é o Esco que eu tô falando. Ele sempre joga de agro e quando você vê ele jogando, você vê que ele pensa bastante antes de jogar. E aí você pode pensar, nossa, mas ele tá jogando devagar pra quem tá jogando de agro, né? Mas não, ele tá pensando justamente no que ele precisa jogar em volta. Então, eu acho que é um pouco de mito isso. Acho que o tempo, ele... É claro que se seu deck termina o jogo mais rápido, você precisa de menos tempo. Mas o tempo que você toma pra pensar e etc, eu acho que, em teoria, isso é igual pra todos os jogadores, independente do tipo de estratégia que ele tem. Eu acho que hoje em dia é bom até, por exemplo, ver o Tom Ross jogando, que geralmente ele joga de decks meio all-in, e o pessoal fala, não, isso é fácil, não precisa pensar. E aí você vê as linhas de jogo dele, que são totalmente, assim, muito difíceis de você acompanhar, se você não está acostumado com baralho, nem ver, assim. Isso ajuda bastante a desmistificar isso de, mono-red é fácil. Sim, sim, é. Então esse tipo de jogo você tem que ver no YouTube, não na Twitch TV, né? Pra você ficar pausando e pensando por que, que ele fez isso. É, jogando de Infect e de heróico é bem divertido. É outro deck que é meio all-in também, e você tem que pensar bastante, é o deck Modern de Titã, né? O de... O, como é que é o nome? Como é que é o nome? Titan. Bloom Titan. Oi? Isso, o Bloom Titan. Que é praticamente no segundo turno... Eu acho que esse é o deck mais complicado do formato. Do Modern? É. Provavelmente o deck mais difícil. É, ele tem linhas de jogo muito não óbvias e você tem que pensar nas respostas que seu oponente pode ter e decidir o que você vai jogar em volta. Mas com esse deck o game 1 não é sempre muito reto? Ele não vai estar sempre tentando fazer a mesma coisa? Não, ele tem muitas opções diferentes. Antes do sideboard? Sim. Sim. Ele tem o plano de jogo, mas como chegar nele varia demais. Ele vai querer tacar o Titã e pronto. Só que pra você conseguir jogar o Titã mais rápido, as linhas de jogo não são necessariamente óbvias. É. Uma coisa que eu vejo os pros fazendo, o Luiz Scott Vargas, por exemplo, quando ele tá jogando, ele tá o tempo todo tentando adivinhar do que o oponente tá jogando, né? Então, baseado numa Fatland que o oponente baixou no Vintage, ou na Dowland que ele baixou no Legacy, ele fica pensando, será que é esse deck? Será que é o Grix? Será que é Delver? Será que é combo? É, porque baseado, se ele conseguir essa informação o mais cedo possível, ele pode alterar as jogadas dele, as respostas dele. É, no controle, isso é mais útil do que no agro? Ou a informação é a mesma, é de mesma validade para qualquer tipo de deck que você está jogando? Ah, é difícil de avaliar isso, mas overall, informação é informação, né? Tipo, ela, e você tem que, o que muda é como você vai utilizar ela. É sempre bom você conhecer. Acho que tem alguns decks que tiram mais vantagem disso. Alguns decks que seguem uma linha mais reta de jogo, meio que tanto faz, pode ser que tanto faz, mas outros que, como um combo, por exemplo, que segue uma, que tem jogadas variáveis, como o Bloom Titan, ele tem que saber se ele vai estar jogando em volta do que de um Terminate, se é de um Counterspell, se ele vai estar enfrentar descartes. Então ele vai seguir o plano de Titã, ou ele vai fazer o encantamento para ganhar de pacto. Ah, entendeu? Entendi. Uma dificuldade que eu vejo muitos jogadores tendo é como manejar os pontos de vida dele, né? Os pontos de vida são um recurso e não existe fórmula correta para transportar pontos de vida por vantagem de carta ou presença de mesa, né? A coisa mais clássica que tem é nos decks vermelhos rápidos, os decks de burn, que você pode falar, ó, a cada 3 pontos de vida que eu tenho é uma carta do oponente. É mais ou menos uma conta assim. Agora, nos outros é complicado. No controle, como é que você faz esse tipo de manejo dos pontos de vida? Geralmente pontos de vida ele serve para te comprar tempo. Porque pro controle, se você está estabilizado, não importa se você tem 1 ou se você tem 100, em geral, né? Então você tem que usar os seus pontos de vida, como você diz, como recurso, como meio de comprar tempo para estabilizar o jogo. Certo, você também vê que tem muita gente, principalmente quem está começando agora, que tenta a todo custo preservar os pontos de vida, mesmo quando é desnecessário. Sim. Eu acho que é bem comum. Eu não entendi essa pergunta. O que eu acho sobre as pessoas que tentam? É muito comum as pessoas forçarem trocas ou até perderem, tomarem 2 cartas por uma para poder preservar alguns pontos de vida. Eu tô com 18 e para não tomar 3 eu vou sacrificar uma carta minha. Sabe? Você vai no, por exemplo, quando você tá no limitado, você joga com alguém mais que joga menos tempo, às vezes ele dá champion block quando tá com 18 de vida. Isso é desnecessário, nossa. Completamente. É, não, isso não faz sentido. É, ponto de vida é pra ser trabalhado, assim como cartas na mão ou presença de mesa, né? Você pode sacrificar um pouco pra preservar os outros, tem que equilibrar esses 3. E, Felipe, você que joga de Affinity, Como que é enfrentar um metagame brasileiro? Assim, é, acho que a Affinity é aquela coisa. As pessoas sempre têm menos hate do que necessário. Elas sempre acham que, sei lá, eu tenho dois Ancient Grudge, então tô bem. Não é bem assim, então... Nós vimos semana passada que teve um torneio Modern, eu acho que foi um GP, e os dois primeiros decks foram Affinity e os dois segundos Jundi, né? E isso logo depois a gente fala, pô, que formato saudável, né? Muito variado, tem 16 decks diferentes no top 16. Então isso aí provavelmente aconteceu porque o pessoal esqueceu um pouquinho de Affinity e não se preparou no side, né? Isso foi uma... No meu ponto de vista, foi o que aconteceu com Color and Command, que geralmente dá 2 por 1 no Affinity. É. As pessoas falaram, não, Color and Command tá bom, eu não preciso de side contra Affinity. E isso, mas o pessoal de Affinity também começou a jogar menos de Affinity por causa disso. Porque é uma carta realmente difícil, são 3 manas que faz 2 por 1. E não tira só a criatura, ele pode tirar também o chapeamento. É. Então é uma carta realmente muito forte. Só que o que aconteceu? Sim. Eu acho que eles viram que nos campeonatos anteriores realmente não tinha aparecido muito Affinity, e então diminuíram o side. Por exemplo, ela falou, tô com 3 Color and Command, eu não preciso de side contra Affinity. Sei lá, tem 3 Color and Command e 4 Bolt. E aí, quando chegou no outro campeonato, teve 2 na final e mais 2, se não me engano, mas acho que teve mais 2 no top 16. Mas os que chegaram na final também estavam preparados contra o metagame. Eles tinham... eram builds que tinham pequenas variações que melhoram o jogo, né? Contra essas cartas. Aqui no Brasil é fácil jogar de Affinity, ou o pessoal já vai preparado. Porque, no geral, não é um deck muito caro. E como é natural aqui da gente, a gente tende a jogar com os decks mais baratos, né? Então tem bastante Affinity por aí. Sim, eu acho que nem tem tanto Affinity, mas eu acho que as pessoas geralmente vão mais preparadas até do que o metagame esperado. Porque aqui geralmente o pessoal tem essa de, ah, vamos jogar de... vai ter muito agro, né? Historicamente agro. Então o pessoal tá mais preparado. E aqui tem... o que tem muito aqui mesmo é Burn. Aqui, pelo que eu vejo, tem bastante Burn também. É, Burn, como a gente vê, às vezes arremata um torneio aí, né? Sim, é um ótimo deck no Modern também. É. E ainda vai, talvez tenha um Burn versão 2 com Goblins, já que o Pile Driver vai voltar. Vocês acham que isso vai acontecer? Goblins não. No Modern. Vai ter muita gente tentando. Mas. Não, sim. Naturalmente vão tentar. O Instigator não sei se substitui o Ring Leader. Não é a mesma coisa. Não tem o Lacaio. É, não tem o Lacaio, não tem. Tem Matrona, não, né? Matrona é só a Saga de Urza. Tem de sétima. É. Então, não sei. Vai ter um deck, vai ter muita gente tentando e vai existir. Agora, se você tá. Eu não sei. Eu acho que o Power Level do Elfos vai subir com essa nova edição. Do Elfos no Modern? Sim, porque vai ser lançado um Elfo que causa perda de pontos de vida quando entra em jogo. E ele vem no Company. Então, eu acho que é verdade, Collector Company pega esse Elfo, é verdade. Não é à toa que é a incomum mais bem cotada da nova edição, né? Sim, interessante isso que você falou. Legal. Tudo bem, senhores. Obrigado aí pela entrevista, entre aspas. Acho que tem muito assunto para se falar em Modern e controle, né? Com o Marcos. Acho que a gente pode até diluir isso aí em outras visitas de vocês. Vamos comentar um pouco das listas de top 8 do único GP que teve no último fim de semana? Sim. Vamos lá, top 8 então na nossa fase de combate. Vamos lá. E agora vamos ver quem chutou o Gunzas no top 8 da semana. Fase de combate. Aqui, no Rakdos Cast. Tivemos então o GP Lille na França, né? Essa semana tá um pouco parada porque tá chegando o Magic Origins, então acho que a gente vai ficar aí uma semana sem torneio, depois esse final de semana agora tem o pré-release e depois voltam os torneios, né? Aí a gente vê bastante mudança no metagame. GP Lille, então, primeiro lugar foi Claudio Bonanni, ele jogou de G-Sky Milagres. O que tem nesse deck aqui? Ó, primeiro lugar G-Sky Milagres, segundo lugar também é G-Sky Milagres. Foi G-Sky ou foi só o W aqui? Foi G-Sky, foi G-Sky também, aqui. Os dois. Tem um toque de vermelho pra explosão de chamas, desgastar, rasgar. Piroclasma. Mas. Pyroclast, uau. E olha, eu uso a Blood Moon. Quem pilotou o deck do Santa Fe, ele, Olivier Ruel. O Olivier Ruel, eu sou um fã dele, porque... Eu sei, eu comentei por causa disso. Fala aí, mano, essa história. Porque em 2011, foi basicamente do deck dele, no Nacional da França, onde ele fez Top 8, que eu tirei inspiração pro meu deck que eu ganhei o Nacional aqui no Brasil. Que era um Band Pod, onde eu fiz algumas poucas alterações para que se adequasse mais ao meu estilo de jogo e ao que eu esperava no torneio, mas foi basicamente inspirado na lista dele. Então, eu sou um grande fã dele, por isso. Legal. É o Oliver ou é o irmão dele que tá numa carta branca que venceu? É o Oliver. É ele mesmo? Sim. Como é que é o nome daquela carta? É o bichinho que busca dois bichos com costume no seu deck, né? 4 manos, 3, 2. Ranger of Heels. Ranger of Heels, isso. É ele mesmo lá na carta. Bom, ele ficou em segundo. Os dois decks daqui, apesar de serem G-Sky Milagres, são bem diferentes entre si. Vocês estão vendo as listas aí? Sim. O primeiro deck, ele só tem. Ele tem 6 criaturas, né? 4 Monastery Mentor. Uau, isso tá jogando Legacy. Novidade pra mim. E 2 Snapcaster Mage, né? Depois tem o combo do Counterbalance com o top, tem alguns milagres como o Terminus e tem só o Terminus, né? E a os anjos. Não, não tem os anjos, né? Ele não precisa, não, ele não porque usa ele usa 4 mentor, né? Exato. É. Então, o plano dele de jogo é vencer com o mentor e com as fichinhas do mentor. Exato, ele não tem Jace e main deck também. É verdade. E só tem um no side. Diferencial... Ele é uma build bem mais agressiva. Sim, o diferencial dessa deck eu acho que é o Pasmar, com certeza. Ele perde um pouco, ele caminha mais pro mid-range, esse deck do Cláudio, do que o do Oliver, que já é mais controle. Porque o Daisy, você nunca quer voltar um terreno para sua mão se você tá jogando de controle, porque eles importam. Você quer mais para frente fazer um Entreat the Angel. Você quer usar o tampo quanto mais possível. Então ele caminha mais pro lado do mid-range, contendo claros elementos de controle. E tem 2 Pyroblast no main deck. Isso aqui é pra pegar. É um meta call, né? Ele assumiu que ele vai enfrentar muitos decks com azul e com força de vontade. E jogou 2 hard counter disso no main deck. Ah, sim. Eu acho que essa adição vale muito a pena. Tá ficando comum meio isso, colocar os explosão no main deck agora. Já faz um tempo aí. Eu acho que se tem uma preparação que você pode fazer, um bom chute de que vai ter muito deck com força de vontade, ou brainstorm, ou coisas do tipo no seu campeonato Legacy. Então, é uma boa por uma carta aqui de uma mana, né? Que anula essas mágicas e pode até destruir um Snapcaster ou. Matar Delver. Destrói Delver, é verdade. Verdade. Olha só, eu tô vendo aqui os preços na Liga Magic. Tá certo isso, essa carta tá em média R$12. A Pyroblast. E é comum, né? É uma carta muito antiga. É uma carta muito antiga que não tem reedição, né? Acho que nunca vão relançar essa carta, né? Não lançam mais carta desse tipo. Ela teve 2 edições só? Acho que o preço da Liga Magic tá um pouco inflado, viu? Tô vendo aqui nas de 5ª edição, tá $1 só essa carta. R$5 dá pra comprar e ainda sobra. É muito antiga, né? Pra você conseguir ter acesso aqui no Brasil nessa época era outra coisa. Tá, deixa eu fazer uma pergunta difícil pra vocês então. Por que estão usando isso em vez de explosão elemental do vermelho? É porque não precisa ser azul pra dar alvo. Ah! E qual e por que você quer dar? Quando tem um Monastery Mentor, a resposta mais óbvia. Ah, tá. Então, mesmo que não tenha nada azul no campo de batalha, você pode jogar essa mágica visando qualquer permanente. E só pelo fato de você poder colocar uma ficha e aumentar as fichas e o próprio mentor, porque todos têm destreza, né? Sim. Olha só que legal. Ah, então o deck tá preparado. Com certeza tem outras aplicações que a gente não pensa, né? Sim, mas olha só, o deck então ele ao mesmo tempo se prepara pra força de vontade, coisas azuis, e se não encontrar nada disso, é uma carta de uma mana que põe uma ficha se o mentor tiver na mesa, ou aumenta tudo que tiver destreza, né? Sim. Interessante. Bom, o deck do segundo lugar, do Olivier, ele é bem diferente, como eu falei, né? Ele só tem três criaturas, dois Vendilion Click e um Mago Snapcaster Mage. Então ele vai depender dos anjos, certo? Ou Jace. Ele tem uma suplicar aos anjos e quantos Jaces? Dois Jace Mind Sculptor. Isso. Ok. E o Vendilion, de resto. Ele espera o Vendilion morrer, né? Mas. Vendilion pode ser uma kill com Jace. De resto é parecido, né? Terminus, ah, Ponder. Vendilion Click é uma ótima kill condition, na verdade. É, ele tem dois, né? É verdade. Vendilion mata. Ele também põe dois Pyroblast no main deck. Muito bem. É, terceiro lugar, um Junk. Deck Junk. Quem pilotou o deck Junk foi Christopher Alzheimer. Quase que eu falo Alzheimer, mas não é. Alzheimer. É, que ele tá jogando aqui? Um deck de 25 terrenos. É um Junk, um Deathrite Shaman, Gadok Tag, Dark Confidente. Ó, Confidente Sombrio. 4 dele no meu deck. Cara, fazia tempo que eu não vi carta dessa tão alto num torneio Legacy. É um Punishing Junk. É interessante, né? Que ele é mais ou menos, eu não dá pra considerar agro. Vê que uma das cartas que chamou muita atenção é o Cálice do Vácuo. Cálice então, do Vácuo. É, tá, ele quer fazer uma Mox Diamond e um Cálice pra turno. Acho que esse é o melhor. Tá, ele tem 4, ó, as criaturas que aparecem 4 vezes é Confidência e 4 Valor Relicário. Que é difícil de ver isso aqui em Legacy também, ou não? Ele joga no Junk só, né? Pra mim isso tava sumido. Uau, também ele faz sentido ele correr atrás de coisas que pegam terreno, porque tá usando aquele combo chatinho do Fogo Punidor com o Bosque dos Gueiros Ínguios. É. Sim, ele precisa do Relicário. Punishing Fire. Ele precisa, e ele usa, né, algumas criaturas de qualidade, tipo o Xamã, e o Uzi, e o Gadok, é, pra travar a mesa. E ele usa o Lock de Wasteland com Life of Lore. É, tem o Winston Zenith pra buscar essas criaturas. Ele tem 4 Mox Diamond, tem 2 Grimório Silvestre e não tem nada que custa mais de 3 no deck. Interessante. É por causa do Gadok, olha, provavelmente, também, e para as cartas não ficarem pesadas. Por causa do Confidente, né? Para ele não tomar muito dano. Tem 4 Confidente. Interessante. Gostei desse deck. Tem Maze of It também. Gostei. Tem um terreno de qualidade. Quarto lugar, um deck diferente, hein? Poison. Ou melhor, Infect no Legacy joga, hein? E olha só, o deck mata com bichinhos comuns, que não custam nada praticamente, né? O Elfo Brilhante e o Agente Deteriorado, que é o azul que tem Infect e não pode ser bloqueado. Caramba, deckzinho de Infect jogando, hein? É, eu fiquei bastante surpreso com esse deck aparecendo em top 8. É mais... Acho que ele ganha mais na... em como os oponentes não sabem jogar contra, porque ele é fora do radar. Ah, sim. Deck bem fora do radar. Mas veja que isso é um deck bem suscetível ao lock do counterbalance, né? É verdade, tudo nesse deck custa 1, ou... deixa eu ver... Tá, tem uma outra carta que custa um pouco mais, tipo Invigorar, Força de Vontade, Dig Through Time, mas a maioria custa 1, as criaturas custam 1. O plano de jogo é matar antes de descer o counterbalance, né? Dá pra matar no segundo turno, né? Dá. Porque ele tem Invigorar e Berserk, né? Dá pra montar. Tem Stifle. Stifle anula a habilidade de Fatland, né? Sim. Sim, mas eu acho que não é bem pra isso que ele quer o Stifle. Claro, ele pode jogar esse jogo, mas de destruir um terreno do oponente nos primeiros turnos, mas eu acho que não é bem pra isso que o Stifle tá aí. Ele quer formas de se proteger, proteger o combo, né? Que é o que ainda não é um combo que envolve combate, isso, né? O que ele tá tentando fazer. Ele mata fácil em um ataque. Ele tem Tornar Imenso, que dá mais 6, mais 6. Tem força, tem Vigorar, Berserk e Trepadeira de Mata Vasta. Então ele precisa atacar uma vez. Para se proteger, ele tem o Pasmar, Força de Vontade. Ele tem Stifle, né? E por algum motivo ele usa aquela carta que busca um terreno, que é Rotação de Cultura. Crop Rotation. É para buscar Nexo. Ele tem 4 Nexus, verdade. 4 Nexus, uau. Usa Spell Boost também. Ou ele quer buscar um Pendle Haven, ou ele quer buscar uma Wasteland. Depende da situação do jogo. Verdade. Bom, legalzinho o deck. É do Ricardo Sanches. Quinto lugar, Lands. Deck de Lands, do Alex Mortimer. Alex Mortimer. Lands com um deck com 34 terrenos no main deck. Fazendo top 8. Esse é o meu deck favorito, Tier. Dos decks Tier, esse é o meu favorito. Explica pra gente como é que esse deck funciona, então. É o seguinte, você vai tentar fazer uma exploração ou um elo de mana no início do jogo pra poder obter vantagem com seus terrenos múltiplos. Fazer múltiplos terrenos no mesmo turno. E aí você vai usar a transição aleatória, o Gamble, pra procurar provavelmente o Life from the Loan, pra começar a engine. Então esse é um deck que ele usa muito cemitério. Então ele quer fazer lands de qualidade e em grandes números, como Wasteland e o Porto de Richada, pra fazer com que o seu jogo se atrase e ele consiga desenvolver o seu a tempo. E aí ele para um pouco as estratégias mais agros com Maze of Heat, Abismo Glacial. Sim, Abismo Glacial, uau, das antigas, hein? Tabernáculo também, né? Punishing Fire. E aí ele tenta ganhar fazendo o combo de Thespian Sage com o Dark Depths. Ah, tá. Porque ele vai copiar o Dark Depths, que não vai ter nenhum marcador, e aí vai pôr a ficha do Merit Lage, né? Isso, exatamente. Que é 20-20 indestrutível. Legal. Caramba, eu tô achando que esse deck tem muita mágica ainda pra um deck de terrenos. Tem 26 mágicas. Mas todas são acho que úteis pro deck, né? Mox Diamante, Crop Rotation, Fogo Punidor. Esse combo apareceu aqui pela segunda vez. Fogo Punidor com o Groove of Burning Willows. É forte, né? Tá tão caro. É muito forte. Bosque do Salgueiro, deixa eu ver quanto tá. Bosque dos Salgueiros, eu não vou olhar na Liga Médica porque acho que tá muito mais alto na Liga do que em outros lugares. Nossa, 260 na Liga. Não, tá muito alto. O preço certo tá aqui no TCG Player, tá quase $60. Entre 50 e $60. É muita coisa pra um terreno de Visão do Futuro, hein? E que ele, acho que só teve o especial dele reprintado no From the Vault, eu acho. Não teve nenhum reprint. Ah, peraí, deixa eu ver que eu tô vendo em português. Teve From the Vault. O From the Vault tá a mesma coisa, $60. From the Vault Helms. Ou seja, né? From the Vault é igual não ter reprint na questão preço, né? Mas uma coisa, esse combo, ele é lento, né, gente? Porque você vai fazer o oponente ganhar um de vida, voltar o Fogo Punidor pra sua mão, com aquela mana que você gerou. Aquela mana que você gerou, você vai usar pra voltar o Fogo Punidor. Então você vai precisar de mais duas pra dar só 2 de dano. Ou seja, esses 2 de dano você subtraiu. Mas essa não é só que o condition. Você quer matar as criaturas do seu oponente com isso. Nossa, você quer se manter vivo com isso. Caramba. Bom, funciona, né? Segundo deck que isso aqui aparece, funciona. O que mais? Ele vai matar. Cadê? Tem o Porto de Richada, tem... Que mais? É o combo do Merit Lage que ele usa pra matar. Sim, ou se ele tiver tempo infinito, ele dá 1 de dano por turno com... Olha o clock aí, clock tenso. Não, esse. Eu acho que é até comum. Lembro de várias vezes vendo stream ou o campeonato na CG, quando roda, o pessoal matando no combino, dando de dano por turno, ou dois ou três, por causa dos vários growths. Nossa. Né? É legal. É um deck difícil de pilotar, me parece. Né? Apesar de ser só basicamente terrenos, parece ser um deck difícil de pilotar. Enfim, próximo deck é um que aparece bastante aqui, figurinha carimbada. É o Four Color Delver, Thomas Van Der Pelt. Não é aquele streamer, Thomas Van Der Pelt? Não, não é um streamer da... Isso eu não conheço. Não? Não, é Van Der Gelt, não é o Van Der Pelt. Enfim, é um Four Color Delver. É, tem alguma coisa, alguma novidade nesse deck? 4 Xamã, 4 Death Ride Shaman, 4 Tamogoyf, 4 Delver. Obviamente, só 18 terrenos, acho pouco, mas ele pega nas mágicas aqui: Brainstorm, Força de Vontade, Explosão Elemental do Vermelho. Então ele usa Explosão Elemental do Vermelho, uma só, em vez do Pyroblast. E o resto é Counter, Raio e Abrupt Decay, Plasmarta. Nada muito novo pra vocês? Não, parece uma minícia bem standard. O número de terrenos ele engana, porque parece pouco, mas como o deck tem muita manipulação, acaba não sendo. Ah, tá. Talvez diferente tem o Pavor bem da lembrado. Noite no side, não sei. Não lembro de ter jogado muito Pavor isso. Pavor da Noite, uma mana preta, encantamento, as criaturas brancas recebem -1/-1. Uau! Eu lembro dessa carta dos dias antigos, hein? Caramba. Bom, enfim, próxima carta top 8 é mais um junk. E esse junk é muito parecido com o outro que a gente viu. Né? Muito parecido. É um Punishing junk também. Acho que é a mesma lista. Tá, próximo Four Color Delver, só vai ser parecido. 19 terrenos? É, tem um Snapcaster, tira um Tarmogoyf e põe um Snapcaster. E de resto, muito parecido. Nos outros do top 16 tem, o que aparece aqui? Omni Show, Storm. Que Storm é esse? Vamos ver. Storm. Tem dois tipos de Storm, né? Tem o Ents e o... Qual que é o outro mesmo? Deixa eu ver. Ritual da Cabala, tá. Diamante de Olho do Leão. E ele vai pegar Tenjuar no sideboard. Tá, Massacre, Pigmante Jovem, Tutor Infernal. Gente, que Storm é esse? Cadê Sonda? Cadê a mágica de Storm? Ah, Tendros. Tem dois Tendros no main deck. E tem um Empty the Warrens no main deck também. Então, é os dois. Usa os dois. O que mais? Tem Milagres, Omni Show, Storm, Canadian Threshold. E tem até Merfolk. Felipe, você jogava de Maverick, né? No Legacy? Eu? É. Eu não joguei muito Legacy, não. Você não tinha o Maverick? Não. Pô, lembro de a gente conversando disso uma vez, enfim. Acho que você tinha cartas pro Maverick, então. Pode ser. Não necessariamente que ele estava jogando. Canadian Threshold é um deck que vai Mangusto Ágil, Delver e Tamu. É um Delver, né? É um Delver. É um 3 Color Delver, é, basicão. Então é isso. Eu fiquei surpreso de não ver os Tassigur. É mesmo. Eles estão sumidos desse top 8. É. Bem lembrado. Por que será, hein? Não sei. É um Gurmog Anger, mas não tem o Tassigur. É porque 5-5 é muito. Olha. Acho que eles foram trocados pelo Digital Time, na real. Eu sei que não parece uma troca meio óbvia, mas pelo o efeito de Delve, talvez seja por isso, especulo eu. Eu tenho visto muita carta de sideboard contra cemitério. Cartas como a Jaula do Escavador de Túmulos. Que não deixa. Não, isso não tem nada a ver. É aquele artefatinho pequeno. Cage? Como é que é o nome? É a Magibomba Preta. mas de bomba preta eu tenho visto em alguns sideboards, mas acho que não tem nada a ver a pessoa colocar uma mais de bomba só pelo fato de contar que alguém vai precisar do cemitério pra jogar um. Wife e Snap. Já é suficiente. É, tem Goif, Snap, é verdade. Eu verdade. Acho que é a questão do 5-5 mesmo. 5-5 é maior que 4-5. É, só que 4-5 tem um pouquinho de vantagem de carta, né? O Goif geralmente é 4-5, né? Então 5-5 para Goif. Tá. Ele pode ser até 6-7, né? Mas, enfim. Acho que é 6-7 máximo ou 7-8. Máximo, né? Acho que é 7-8. É. Máximo é 7-8, tem que ter tribal também. Mas normalmente ele fica 4-5, então 5-6. Então se você tiver o bicho 5-5, ele para o Goif. Caramba! 4-5 não. Quando você dispara, ele mata, né? Isso, ele troca. É, ele mata o Goif e fica vivo. É. Talvez seja por isso mesmo. Tomara que tá seguro, então não apareça mais. Abaixa o preço, fique bem barato. O Modern segura o preço, qualquer coisa. Oi? O Modern segura o preço dele, qualquer coisa. Não, brinca com isso não. Pelo menos, só tem uma versão dele, um print dele. Pô, tá seguro, tá perto de 7 dólares, tá louco. Ele não é nem mítico. Tem que abaixar isso aí, meu. Enfim, esse foi o top 8 e na nossa fase de combate. Senhores, considerações finais? Eu não sei. Nada? Essa semana foi bem tranquila, né? Por causa dos spoilers, então. Magic Origins por aí. Expectativas para release e pro novo construído. Vocês vão jogar ou apitar no pré-release? Eu vou jogar. Oba, eu vou jogar também. Vou jogar, Felipe, não vou jogar. Eu vou jogar lá na. Eu mudei de ideia, vou acabar indo pra uma loja na Ana Rosa. Falando isso, Felipe, eu não sei onde é, depois você me fala pelo Face como chegar lá, ou a gente se encontra no metrô. Okay. Onde você vai jogar? Ah, então, o Greg demorou pra anunciar lá no nosso grupo. Se ele tivesse anunciado mais cedo, eu teria mudado pra ela. Pô, vai ter churrasco, refri na faixa. É, então, eu acho que vai ser muito legal. Também acho, eu tô pra conhecer a loja dele. Uma mancada, ainda não fui. Greg, você tá escutando isso, eu vou no próximo pré-release, eu vou na tua loja, cara. E faz churrasco com refri de novo que a gente aparece lá. É Chaos Games, né? É. Isso. A única loja. Você já foi lá, Marcos? Não, ainda não. Hoje vai ser. Eu queria saber onde é mais ou menos. Se é perto de metrô ou fácil de chegar? É do metrô Santana. Metrô Santana. Ah, dá pra chegar. É, tranquilo daqui. É, do Coelhinho Amarelo fica mais fácil. E que cores vocês escolheram? Eu escolhi azul. Mas é Felipe ruim. Azul. Eu não escolhi a cor porque eu decidi meio que de última hora, então vai ser com a cor que tiver. Tá, eu fui reservar na loja, o branco já não tinha mais. Acho que o branco tá sob demanda porque tem os bichinhos pequenos, né? Aqueles que custam. Tem muita mana branca, né? Custam 2 ou até 3 manas brancas. Eles são acima da média, lógico, mas tem que se comprometer com o branco. Por isso está um pouco mais chamativo. Eu acabei escolhendo o verde, mas acho que está bem equilibrado esse set. Inclusive o azul, viu, Felipe? É que eu acho que o branco e o vermelho estão melhores, né? Eu até comentei no set review que esse deck está parecendo, esse set está parecendo como todo core set um pouco mais orientado à bomba, né? Mas eu vou voltar atrás disso. Não está. Porque tem removal aparecendo em todas as cores e até na raridade comum. E eu acho que as criaturas de custo baixo, 2, 3 e 4, estão acima da média. Elas estão muito fortes, com habilidades relevantes. Então o jogo vai ser decidido por elas, não pelos finishers em si. Ah, mas as criaturas estão meio pequenas. Assim, não, tem renome, tem ameaçar. Sabe, 3 mana, 3, 2 ameaçar no vermelho, ou 2 manas, 2 renome no branco. Bichos assim é que vão acabar decidindo. As bombas vêm depois, mas se você guardou o seu remove, você. Enfim. Acho que a quantidade de dano que você vai depender de dar com as bombas é muito pequena. Talvez um ataque só. Né? Tá aparecendo um formato um pouco mais rápido do que o normal. Vamos ver. Pode ser também que as criaturas pequenas troquem fácil, né? E aí fique dependente dos finishers. Eu acho que as criaturas em média estão um pouco menores do que na, no set de Kans, então. Não sei. E de cores, assim, o vermelho pareceu um pouco acima da média, porém não tem hard removal, só tem dano. Né? Sim. O branco tem de tudo. Tem voador, tem bicho pequeno, bicho grande, tem bastante removal. Inclusive na raridade comum. O verde tá horrível de removal e não tem nada que voa, só tem coisa que destrói voadora. O preto tá interessante. O azul não tá tão bom em removal, mas é o azul, né? Azul é flyer sempre. E tem counters até que bons, viu? Eu gostei dos counters. Tem os counters razoáveis. E vocês viram que nesse pré-release a gente vai receber mais cartas do que o normal, né? Sim. Serão 6 boosters mais um. Sim, eu acho que mais um não, né? Mais 7 cartas. Com uma só rara. Que dentro dessas 7 tem uma rara também. Eu acho que dessa vez você vai ter menos inclinado a ficar com a própria cor que você escolheu, justamente porque você tem menos cartas. Concordo, Felipe. Concordo. Diluído. Plenamente. Né? Você. Esquecendo essas 7 cartas, que são só 7, você tem uma pool normal de selado, né? Sim. Então você pode montar naturalmente um deck comum de selado que não precisa ter as cores que você escolheu. Lógico que ele vai ficar um pouco abaixo da média dos outros decks, porque os outros decks vão estar vai ter pelo menos umas, eu calculo, 5 cartas de main deck que você não vai ter acesso, né? Desse booster que você vai abrir, com certeza umas 5 a rara, se os deuses estiverem sorrindo pra você. E mais umas 4 cartas você são de main deck, né? No booster no Seeded. E aí, se você não pegar essa cor, seu deck vai ficar um pouquinho piorzinho, a não ser que você tenha dado muita sorte nos boosters. Que às vezes as outras cores ficam melhor, ou você não tira tanto a cor que você escolheu nos outros boosters, né? Sim, às vezes não vale a pena mesmo, né? Vamos ver, dá pra abrir já umas pools. Tem no bestiário, quem quiser draftar. E tem um site que gera pool de origem já. Não dá pra ficar montando deck, só dá pra ver as cartas. Mas dá pra ter uma boa ideia do que você pode abrir, como vai ser sua curva. Né? Então é isso. Sim. Considerações finais, senhores? Eu acho que é isso. Obrigado de novo pelo convite. Obrigado você, Marcos, por aparecer. Vai aparecer mais vezes, que eu vou chamar mais vezes pra falar mais sobre sua expertise. Obrigado, Felipe. Obrigado por todos terem ouvindo, né? Obrigado pelo convite. Felipe vai fazer um estágio de co-host regular no nosso podcast. O Caio, um dos caras mais bem informados que tem de Magic, porque eu só tô aqui para tentar pôr ordem na bagunça, mas conteúdo mesmo precisa de vocês aí para contribuir, né? É legal a gente espalhar a notícia aí para a comunidade, pessoal que não tem tempo ou não costuma ler os artigos, saber o que está acontecendo e até o que está jogando. Então, obrigado mesmo e até a próxima, pessoal. Até. Até. Tchau, tchau.